boneca de roda, quem é que vai brincar? Quem quer entrar na roda que o bicho vai pegar? Você foi escolhido e vai ter que responder. Que bicho é esse que faz assim? Quá, quá! Vai ter que entrar na roda, vai ter que desfilar uma galinha. Você vai ter que imitar. Quá, quá, quá, quá, quá, quá! Você foi escolhido e vai ter que responder. Que bicho é esse que faz assim? Au, au! Vai ter que entrar na roda, vai ter que desfilar um cachorrinho. Você vai ter que imitar. Au, au, au, au, au, au! Quem quer brincar de roda, quem é que vai brincar? Quem quer entrar na roda que o bicho vai pegar? Quem quer brincar de roda, quem é que vai brincar? Quem quer entrar na roda que o bicho vai pegar? Você foi escolhido e vai ter que responder. Que bicho é esse que faz assim? Nhau, nhau! Vai ter que entrar na roda, vai ter que desfilar. Um gatinho você vai ter que imitar. Nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau! Você foi escolhido e vai ter que responder. Que bicho é esse que faz assim? Ah, ah! Vai ter que entrar na roda, vai ter que desfilar. Um macaquinho você vai ter que imitar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Quem quer brincar de roda?